A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Agora 6 horas 7 minutos, esse é o programa Espaço Local, chegando aqui no 104.9, a rádio que agita Ubatuba, gaivota.fm.br, além do dial do seu rádio, seja você onde estiver, você curtindo também pela internet a nossa programação, já sabe, a partir das 6 horas, toda quarta-feira, programa Espaço Local, chegando no seu dial, levando até você o que tem de melhor de música local aqui de Ubatuba, isso mesmo, você que é compositor, você que toca um instrumento, tem uma banda, acredita no próprio som? Entre em contato com a gente na nossa fanpage no gaivota.fm.br, no Facebook / Espaço Local, ou também na internet da Gaivota FM. Nome canal de Ubatuba para todos os gostos e estilos, todas as tribos, hein? E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui excelente músico, conheço ele, eu acho que você também já deve ter visto ele, você que anda aí pelo centro da cidade, é sempre um rapaz ali empunhando o seu violão e cantando clássicos aí da MPB, do rock nacional. Hoje nós estamos recebendo o Bruno Bastos. Boa tarde, boa noite, como vai, meu caro, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, Bruno. Tudo legal, hein? Você então é aquele rapaz que fica ali aqui na praça, aqui no centro da cidade, é sempre com o violão em punho ali, mandando um sonzeiro pro pessoal ali, no estilo mais do que mambembe, não é? Sim, com certeza, arte de rua 100%, aquilo ali tem sido muito meu ganha-pão e meu cartão de visitas também. Pô, legal, hein, meu? Acho que antes de mais nada, você fácil, né, meu? Cara de pau, né? Então. A cara de pau faz parte, mas antes de mais nada, se chegar ali, conta pra gente, como que as pessoas te veem na rua? Tem aquele pessoal que acha bonito, tem aquele que vai ter, com certeza deve ter aquele um que... É, na verdade eu falo que é muito bom, mas também é muito difícil, porque já passou gente, pessoas me xingando, falando, vai passar elogiando, mas pra mim tem sido um milagre, eu sempre vou com o escudo da fé na frente, eu vou com fé e consigo ganhar alguns contatos pra trabalho também. Legal isso daí, hein, mano? E você já tá com essa empreitada aí de música na rua há quanto tempo? Vai fazer 1 ano já, toquei também na rua de Paraty e pretendo também continuar pelas ruas do Brasil aí. Ah, legal, mano. Em primeiro lugar, sempre a música, né? Então, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Local, né? Hoje nós estaremos apresentando você. Isso não significa que você só aparecerá aqui só dessa vez, viu? Oba. Tá bom? O Espaço Local está sempre aqui, cedendo aqui o espaço, né, para os músicos locais, né? Vamos falar um pouco sobre Bruno Bastos. Quando você é daqui da cidade, você chegou aqui, o que que te fez aí empunhar um instrumento musical? Qual as suas influências? Na verdade, minha família vem de pescadores e carnavalescos, né? Minha família veio do Lázaro pela parte do meu pai e do Prumirim pela parte da minha mãe. E meu irmão, como se na igreja, mas sempre gostou muito de rock and roll e de blues. Aí eu conheci o rock. Aí, meu. E você toca qual instrumento? Além do violão, né? Você toca guitarra? Eu sempre toco um pouco de tudo, mas o que eu mais toco é guitarra e voz. Na rua eu toco violão pela... Sim, entendi. Principais influências que você teve, o que que fez você realmente gostar? Falou, peraí, eu me espelhei naquilo lá, porque todo mundo acaba sempre tendo ali uma referência, né? Sim, eu sempre gostei muito, muito de rock and roll, e eu descobri que o verdadeiro rock and roll é o blues. Então, por isso, eu sempre ouvi muito Robert Johnson, Muddy Waters, John Lee Hooker, menos isso que eu fui sempre... Só os feras, né? Tem uma frase muito boa, né? Que o blues teve um bebê, né? E o nome desse bebê é o rock and roll, mas né? É isso mesmo. Claro, o blues realmente é um alicerce não só para rock and roll, né, para vários estilos musicais, né, sem contar, né, toda a história, né, de lamentação que o blues, mas ao mesmo tempo de infinitas vertentes, que tem grandes nomes, os medalhões, né, de sempre, né, B.B. King, Muddy Waters, Guy, mas sem também não estoque do blues mais dançante, da coisa mais moderna no blues, né? Tem um cenário muito legal. E tá vindo aí uma filharada dos grandes também, que tá fazendo uma... É ótimo. Faz uma... Então vamos mostrar aqui então o seu primeiro som. Recentemente veio, né? Fez uma gravação ali no Music, dos nossos amigos Júnior e meu querido amigo Fofão. aquele lá, depois a gente vai comentar, né? Porque ele chegou, a gente tava carente, né, de uma mão de obra, desse nosso instrumento musical, e desse aquele devido trato, não aquela... O Fon ressuscitou minhas duas guitarras. É, então, recente, tem uma guitarra lá que ele vai, eu falei, ó, meu, fica o tempo que você precisar e vamos tentar ressuscitá-la. Mas em compensação ele regulou o Snake, né, toco que é super vintage, tem mais 40 anos de idade, ele conseguiu regular o cara e tá, ó, um brinco. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre o Fofão. Vamos falar sobre essa primeira música aí. Isso aqui é uma versão acústica, né? De Não Me Faça Chorar. Versão acústica. Essa música já tem uns 8 anos. Essa música eu criei ela durante uns 6 meses. Eu fui fazendo pedacinho em pedacinho. Chegava em casa e fazia um pedaço. E é mais ou menos isso aí. É uma música que eu fiz na época da banda chamada Banda Hiena. Vamos abrir então a primeira sequência musical. Hoje o nosso bate-papo é com Bruno Bastos. Não Me Faça Chorar. Versão acústica aqui no 104.9. Oh, my baby, baby, oh, my baby, baby, não me faça chorar. Oh, my baby, baby, não me faça chorar. Não tive explicação, confiei no seu amor. Não tive explicação. Oh, my baby, baby, não me faça chorar. Oh, my baby, baby, não me faça chorar. Conversávamos no bar com a música do teu olhar. Depois de muito blá, blá, blá, ah. Oh, my baby, baby, oh, my baby, baby, não chorar. Oh, my baby, baby, oh, my baby, baby, não me... A noite é fria e estrela, não apenas uma namorada. Oh, my baby, baby, oh, my baby, baby, não me faça chorar. Oh, my baby, baby, não me faça chorar. Pensava que o pensar em você era não pensar. Agora penso não mais viver. Baby, como posso sentir dor? Oh, my baby, baby, nunca tive teu amor. Oh, my baby, baby, as cores da tua visão. Oh, my baby, baby, me encherão de ilusão. Espaço local. É o bom, é o bom, ele é o bom, é o bom, é o bom, ele é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa. Pertenço aos 10, mas se você quiser experimentar, eu sei que vai gostar. Demais. Ter muitas garotas pra mim é normal. Eu sou o bom entre os 10 mais. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa. Pertenço aos 10 mais. Local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita o Batuba. Hoje o programa Espaço Local recebendo o Bruno Bastos aqui, que já chegou mandando duas pedradas, né? A primeira música, Não Me Faça Chorar, música de autoria dele, depois o Meu Carro é Vermelho. Fala um pouco aí dos dois sons aí, quem participou, aonde foram gravados, né? Deu pra ver que a primeira ali foi aquela coisa mais caseira, né? Fala pra gente onde é que você gravou, como é Sim, que foi gravado. Sim, a primeira, Não Me Faça Chorar, eu gravei com o Emílio, um amigo meu que toca blues. Foi uma coisa simples, mas porém que foi com qualidade até um pouco melhor pra mostrar o meu trabalho. Não, ficou bem gravado, bem capitado. E a segunda foi com o Neto, lá da Casa da Cultura, que eu gravei com Arthur Antunes na percussão e Alex Albertini no contrabaixo, com violão de nylon do Alex. Legal, hein? E esse processo de composição sua, você já tem mais ou menos quantas músicas já aí? Músicas, porque eu só sei fazer música, não sei muitas vezes que dos outros. Desde 12 anos, eu tô com agora 29, eu só invento música, invento. Até meu irmão falava, você nunca vai aprender a tocar assim, você só fica batendo no violão, batendo, inventando. Daí, da minha invenção de músicas, eu fiz músicas parecidas com aquelas que já existem. Daí, sim, entendi. Com certeza, agora eu consigo tocar um pouco de cover. Não, mas eu acredito assim, quando você começa a defender a sua musicalidade, naturalmente você vai aprender muito mais rápido. Desculpa o seu irmão aí, mas realmente isso não é uma boa, não é algo bom a se dizer para quem tá acreditando no próprio som. Eu me lembro quando eu comecei a tocar o violão, né? Claro, né? Teve aquela primeira influência de querer formar uma banda e coisa e tal. E antes não tinha muito aquela escolha, né, de professores ou de escola, ou principalmente a internet hoje em dia, que é super fácil, você aprende vários toques, li. Eu me lembro que eu peguei pela primeira vez uns métodos em casa do Paulinho Nogueira e ficava lá, lendo e coisa e tal, e ficava tentando inventar nota, facilitando pro seu lado. Eu acho que quando você vai para esse caminho, logicamente precisa de um estudo, precisa ali de uma teoria para você facilitar esse caminho, porque a pior coisa que tem é você pensar uma coisa e travar nos dedos, sim, né? Sim. Mas eu sou a favor assim, ó. O importante é você gostar do que você tá fazendo e defender isso. Então tem que partir por esse princípio. E agora só falta o quê? Musicalizar todas essas mil músicas suas? Sim, gravar todas. Que tá. Mas que convido você para participar de alguma música ali com a gente no baixo. Opa, ali. Opa, vamos, com o maior prazer. América, meu. Music. Então, sobre os nossos apoios, né? Em primeira mão, né? O Blues on the Rocks, né? Um espaço local, né? Que todos, a maioria das bandas aqui tá sempre passando por ali. Aquele abraço ao Leandro, ao Thiago, a toda a equipe do Blues, tá? E já vamos aproveitar, vamos passar a agenda musical do Blues. Começa hoje, quarta-feira, e segue até a próxima terça-feira. Carnaval tá chegando aí, mas se você são de querer pular o carnaval curtindo uma boa música, um bom rock and roll, olha só, hoje começa a programação musical do Blues on the Rocks com o duo Kixutes, dos meus brothers André e do J Punker. Amanhã tem Tactus do Carlão e Companhia Limitada, isso na sexta-feira. Sabadão tem a Ludmila Mazzucati, que faz um sonsaço de primeira. Nilo Mariano e o Sacis, domingo. O Nilo Mariano teve que semana passada, ficou super feliz com a gente. Calma, Nilo, vamos marcar um novo espaço local, que aquela foi muito pouco para tantas histórias, tá? Segunda-feira tem Engrenagem, aquele abraço ao Hilário e Engrenagem, e o Raman na terça-feira, fechando aí sim no dia de carnaval, Blues on the Rocks ali na Avenida Chico Santos 17. Lembrando também que nós temos a parceria aqui, o apoio cultural com América Music Luteria. Aquele abraço ao Fofão, grandes dedos. E ele também é muito fã de blues, né, cara? Sim. Vocês são amigos, né? Eu já cantei numa banda do Fofão. Ele cantava os blues e eu cantava as partes rock and roll. É sempre assim, né? O blues e o rock and roll sempre caminham ali. Ele foi meu primeiro professor, né? Que deu aula pra mim. Na verdade, eu não terminei as aulas. Eu comecei e não aguentei. É isso aí, mas mesmo. É muito... Ah, legal, hein? Como é que tá a agenda de shows aí? Além de, claro, por enquanto, fazer ali o... só sábado no carnaval ali no Perequiaçu. Eu não sei direito o nome do quiosque. É Quiosque Estrela. A partir das 2 horas estarei ali tocando rock and roll ali pra galera do Cruz de Ferro ali. Ah, legal, hein, meu? Aquele abraço aí toda a galera do Cruz de Ferro. Vamos seguir então, agora 6 horas 24 minutos. Tem mais som ainda. Agora vamos com... Será que era ela? Isso. Fala um pouco do som aí, do que ela fala. Essa música, eu fiz ela já faz também uns 7 anos. E um dia eu tava vindo pra casa depois de tocar num sarau da Fundarte, eu e minha ex-namorada na época. Daí a gente tava vindo, veio uma senhora atrás da gente. Daí ela perguntou, você vai pra Zona Norte? Eu falei, não, eu moro aqui. Daí depois entrei pra dentro da minha casa, a minha namorada dormiu, e eu fui olhar pela janela. Daí eu vi um negócio no poste, alguém parecia que tava em cima do poste. Beleza, olhei de novo, não tava mais. Daí, meu Deus. Daí eu vi depois, no outro dia de manhã, roubaram o fio do poste. E eu achei que essa senhora que roubou o fio do poste. E eu fiz essa música, será que era ela? Pô, legal, aí você pega o cotidiano e transpassa pra música. Legal isso daí, hein? Então vamos de mais dois sons aqui no nosso espaço local. Será que era ela? Eu não sabia que eu sabia o tesouro enterrado em mim, imaginando e me libertando. Mulher maluca, vai pra zona norte. Mulher maluca, em cima do poste. Será que era ela? Tudo acontece com meu pensamento. Sabedoria é saber não saber. Sábios ficam observando. Mulher maluca, vai pra zona norte. Mulher maluca, em cima do poste. Louca, até parece minha mãe. Mulher maluca, é minha. Será que era ela? Au! Te mostrei do passado e do agora. Amanhã saberei se é verdade. Mulher, vai pra zona norte. Mulher maluca, em cima do poste. Será que era ela? Tudo acontece com meu pensamento. Sabedoria é saber não saber. Sábios ficam observando. Mulher maluca, vai pra zona norte. Mulher maluca, em cima do poste. Mulher maluca, até parece minha mãe. Mulher maluca, é minha namorada. Será que era ela? Au! Espaço local. Espaço Local. Muito bem, agora 6:30, Espaço Local rolando aqui no 104.1 de Tubatuba. Sua rádio Gaivota FM, que também pela internet esteja botando gravação, o gaivota.fm.br. Ah, não tô conseguindo sintonizar a rádio nem no celular. Baixa o nosso aplicativo. Você que tem Android, sistema Android, dá para baixar o nosso aplicativo gratuitamente. E aí, aonde você estiver, você curtindo a nossa programação. Quero mandar um abraço em especial para você que está no dial do seu rádio. Vira a sua própria música no rádio é diferente, né? Pô, não era isso que a gente tava conversando, né? Uma coisa tá bom, redes sociais, você faz seu vídeo, você curte, você pode assistir na sua casa. Mas você ligar o rádio e escutar a sua música... É mágico, é como se fosse um sonho, né? É, né? É a magia do rádio, né, cara? Eu acho bem interessante isso. Já me peguei, eu fui surpreendido. Muitas vezes as pessoas trabalham em rádio, você já tá acostumado com esse meio e coisa e tal, não. Tudo bem, a gente faz o rádio, a gente já não é mais, como é que se diz, um ouvinte. Agora eu sou uma pessoa que escuta o rádio de maneira diferente. Mas quando eu ouvi pra abastecer, liguei na rádio, tava lá, eu falei, sou eu ali no contrabaixo, entendeu? Muito louco, né? Tem toda uma magia, você fica ali no estado de graça, né? Eu, pelo menos, adoro isso. Vou falar sobre as duas músicas, Será Que Era Ela, né? Que você trouxe um cotidiano, sim, aí, sim, né? Bem interessante. E acabou de trazer, né? A gravação de Não Me Faça Chorar. Primeiro a gente ouviu a versão acústica, sim, né? Sim, essa ali. Versão tem o... E o Alex Albertini no baixo, o Alex Dendê no baixo. Ginho equalizou tudo. Pô, boa qualidade, hein? Legal. A gente tava falando aqui, a gente tava falando de influências, você foi nos medalhões, né? No blues, né? Mencionou, sim, grandes nomes. Mas se a gente for falar da atualidade, o seu Se Não Me Faça Chorar, ele vai para um caminho onde Jack White tá trilhando já, sim, há algum tempo, mostrando aquele blues mais... Que é aquele elemento que vem de rockabilly também, né? Aquela coisa um pouco punk, mais... grunge, pega tudo. É, ali. Aquela coisa um pouco mais selvagem do blues, né? Porque o blues, às vezes, tem as pessoas que não identificam-se com o blues porque fica achando que o blues é só aquela música erotizada, né? Pro momento do striptease da garota, ou aquela coisa... É, aquele lugar comum. Que muita gente usou e abusou dessa forma e ficou uma coisa assim, escrachada. Qualquer nota, né? Daí quando fica qualquer nota, aí você começa a achar que é fácil você detonar o estilo, né? Mas achei legal também que você tem uma característica, primeiro, que eu acho muito legal, que é cantar em português, né? Mesmo que fazendo um som que naturalmente soa melhor, né? Sonoramente, do que o inglês seria que casasse melhor. É, com certeza. É bem interessante. O inglês fica muito, mil vezes melhor no rock and roll, no blues, né? Igual um samba em português fica ótimo. Isso, né? Não samba em inglês. Algumas coisas tem que ser. Mas acho que esse que é o grande barato da gente que é brasileiro, né, cara? A gente consegue absorver as coisas de tal maneira e trazer para a nossa realidade. Tudo bem, pouco que eu ouvi, né, do som. As influências que eu vejo, vocês têm um direcionamento igualzinho do pessoal do Cachorro Grande. Gosto muito. É uma banda do Sul que tem também um rock mais simples, direto, sem muita pompa. Claro, sem desmerecer vertentes, né? Nós estamos falando aqui dessa coisa do rock mais direcionado. E o Jack White também fez isso. É, né? Eu acredito que a influência do Jack White, do Cachorro Grande, dos Rolling Stones, dos Beatles, Led Zeppelin. Por isso eu procurei minha influência no blues para fazer rock and roll. Porém, com certeza eu tenho influência desses caras também mais atuais, até mesmo do Raul Seixas, de fazer um rock and roll em português, sempre misturando. Tem algumas minhas que eu tento misturar até moda de viola, que seria a música, sim, local, não tem nenhum, com rock and roll. Não tem nenhum problema. Eu conheço, né, gente que já colocou elementos de chorinho dentro do blues e que dá certo. O brasileiro tem essa facilidade, né? Não é à toa que os gringos, quando escutam a nossa música, eles ficam bobos, né? Não, eu quero fazer um som com você, vem pra cá, vamos e tal. Não só, parece muito igual o Cachorro Grande, Jack White, porque o estilo da gravação foi feito assim, papum, chegou, gravou, é rock and roll. Porque os Rolling Stones faziam isso também, chegava, gravava, era aquilo. Aí todo mundo pensava, nossa, que coisa louca, como que fez isso? Daí eles falam, não é pozinho mágico nada, só chegar e sentir o rock and roll e fazer. É verdade, você tem que, antes de mais nada, né, ter o rock and roll ali, né? Caminhando pelas suas veias, né? Que senão você não vai entender uma essência, não vai conseguir passar uma essência. Mas é bem interessante, gostei muito dessa influência. E outra coisa, seu som é direto também, não tem nada aqui de... É, porque eu também não sou um guitarrista tão virtuoso assim, mas também eu quero fazer uma música que seja mais... popular, uma música que fique mais pra dançar, pra sentir, do que ficar me aparecendo ou gozando sozinho, como fala. Sim, sim, seja sim. Uma não, música que seja que é. Comercial, até ponto de... Seja mais pop, né? No sentido da palavra, de das pessoas se identificar rapidamente e já... E fazer as pessoas dançarem, é isso que é a minha intenção, rock and roll, né? Rock and roll é pra se dançar, né? Se for analisar ali a história. Eu achei legal essa crueza do som, bem interessante. Sim. Vamos falar agora sobre um pouquinho sobre American Music. American Music, Luthieria, nosso parceiro aqui, apoiando também aqui o espaço local. Então, se você aí não sabe, minha guitarra, onde é que deu o problema no jack, essas coisas corriqueiras, né? Ou no caso, que foi no meu caso, minha guitarra, eu tenho uma Tajima, modelo Stratus, que ela pegou um twister no final, no início do braço, entendeu? Ela ficou, quebrou uma corda, ficou encostada não sei quanto tempo, num período que a música ficou encostada, olha só... A gente às vezes faz umas escolhas na vida, né? A gente deixa o principal amor do lado, que é tocar o instrumento. E essa guitarra ficou com um twist, tá lá. E você também tem alguns exemplos também. Sim, que você tem. Minhas duas guitarras estavam arregaçadas, quebradas, captador, enferrujado. De tanto usar também e guardar errado também, num canto largado. Sim, sim, tem. Tava tipo, praticamente indo pro lixo, mas o Fofão deu um jeito. Sem dúvida, né, meu? Eu lembro que eu fiquei durante um bom tempo aqui numa carência, né, que seja básica, e às vezes até uma regulagem um pouco mais... com um pouco mais de afinco, né? E ali, lembro que uma vez a gente conseguiu mandar para São Paulo, baixo, claro, ficou lindo, maravilhoso. Só que nós vivemos numa terra que oscila muito na umidade, né, no ar, né? E isso, para você, principalmente para você que tá começando agora, acha que... toca assim mesmo, sabe? São duas coisas que eu sempre falo. A guitarra, o seu instrumento tem que estar para tocar no instrumento, porque senão você não vai conseguir passar uma essência. E outra coisa, sempre comprar um afinador já para início de conversa, para você educar o ouvido. Mas que bom que hoje nós temos a American Music, a Luthieria ali com o Fofão. Mandar um Júnior, tá? Fiquei sabendo recentemente que o Júnior é baterista e toca muito bem bateria. Toca muito bem bateria. Toca no, acho que no DTPK. Essa galera aqui mostrando uma outra vertente de música aqui no em Ubatuba. Porque a gente ficou sabendo que a gente tem para mais de 25 bandas aqui em Ubatuba. Só de rock and roll. Tem, sim. 25 bandas, isso mesmo. Essa última edição aí que teve do rock em Ubatuba, né? Que o... Faltou lugar. Então, teve gente tempo que ficou de fora. E a gente ficou sabendo que naquele dia eram 30 bandas existentes aqui no Ubatuba. Ubatuba é a capital do surf, mas também tem a capital do rock, quase. Eu andei reparando que de uns 5 anos pra cá as coisas mudaram bastante, meu. Bandas boas. A qualidade, né? E o pessoal, é aquilo que você tava falando. A gente tava conversando em off aqui, que antes de você se dedicar à música, você tinha trabalho. Sim, sim. Emprego fixo, né? Aquela coisa, pensando nas garantias e coisa e tal, mas na verdade você estava triste, né? Sim, triste, infeliz. Mas hoje em dia, graças a Deus, tá tudo rolando aí. O Ubatuba também tá com as portas mais abertas pra arte. Sim, sem dúvida, né? A gente tá trilhando. Agora, eu acho que o cenário também acabou mudando. A fim de trazer música, a fim de fazer acontecer. Então aí a coisa, naturalmente, a tendência é que os músicos comecem a fazer uma coisa com mais qualidade. E o legal... que a maioria dessas 30 bandas que eu falei ali, acho que uns 30% são bandas de cover. Não, nós temos música assim, que só tá esperando para gravar e coisa e tal. É o lance de acreditar no próprio som. É legal, você precisa ganhar um dinheiro, você tem que fazer uma banda cover. Mas o cenário de Ubatuba, o pessoal acreditando no próprio som, e tá vindo coisas de... Falavam que o rock and roll tinha morrido, né? Ah, cara, essa história de rock and roll ter morrido, eu já tô escutando isso da década de 80, né? Porque eu vivi bem a década de 80. A década de 80 ficou colorida, né? Sim. Aquela invasão do New Wave, as bandas... Glam metal. O hard rock acabou virando uma coisa farofa. Hard rock na década de 70 era um alicerce. Sim, sim. E aí na década de 80, eu lembro que eu fiquei um bom tempo longe do hard rock, porque eu falava, não, para... Você vai, daí, claro, passado o tempo, você escuta um Twisted Sisters da vida, você fala assim, da categoria dos caras. Mas na época você fala assim, pelo amor de Deus, Asp, coisa e tal. Mas, é, enfim, é, você vê o quanto que a música mudou. E desde aquela época, o rock morreu. Morreu nada, meu amigo. Ele só não tá com os holofotes em cima. Isso é um fato. Rock tá bem vivo em Batuba. É, sem dúvida. Tocaram rock and roll. Mais uma aí. Vamos mais uma. Agora vou tocar um rock and roll. Essa música aí eu fiz em parceria com meu amigo Winston Minhoca, do Cruz de Ferro. Ah, é? Isso aí, então. Mais duas da sequência aqui no Espaço Local. Hoje recebendo o Bruno Bastos. Vou tocar um rock and roll. Eu não tô nem aí, quero ficar sossegado. Eu vou montar na minha moto e vou ficar bem loucão. Dinheiro não é problema, como é bom ficar louco. Na beira da praia, tocando violão. No Perequeaçu ou na casa do barão. No Itamambuca eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar o terror. Eu não tô nem aí, quero ficar sossegado. Eu vou montar na minha moto e vou ficar bem loucão. Dinheiro não é problema, tenho meu esquema. Como é bom ficar louco. Na beira da praia, tocando violão. No Perequeaçu ou na casa do barão. No Itamambuca eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar o terror. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar um rock and roll. Eu vou tocar o terror. Espaço Local. Nuvens negras de incredulidade não me deixam ver a verdade. O escuro parece nunca acabar. Nuvens negras de incredulidade não me deixam ver a verdade. O escuro parece nunca acabar. Então eu me lembro que só eu posso iluminar. Então eu me lembro que só eu posso iluminar. Será que as coisas são como estão? Será que estão no lugar? Não aguento mais essa visão. Não me satisfaz. Ah. somente creio no que não vejo. Eu não vejo o céu a limpar o escuro, ainda não acabou. O escuro ainda não acabou. Então eu me lembro que só eu posso iluminar. Então eu me lembro, então eu me lembro que só eu posso iluminar. Será que as coisas são como estão? Será que estão no lugar? Não aguento mais essa visão, não me satisfaz. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, agora faltando para 7 da noite, no horário brasileiro de verão, exatos 11 minutos. Hoje o bate-papo é com o Bruno Bastos, mais duas pauladas. O primeiro eu vou tocar um rock and roll bem legal e Nuvens Negras, né? Essa mais tranquila, né? Bacana a letra, hein? É, essa Nuvens Negras, ela tem mais de 10 anos também. É. E é de uma época que eu tava pela busca na, pela fé, né? Busca por Deus e... Parecia que muita incredulidade atrapalhava nisso. E depois eu descobri que quem tinha que se entender era eu comigo mesmo e a luz viria de mim mesmo. Sim, legal, hein? Bacana isso daí, hein? Pô, legal mesmo. Precisamos aqui marcar, já deixar marcado para uma próxima vez. Já sabe que o Espaço Local já está obrigado. Aqui, tá? É, esse primeiro passo nosso era para apresentar você através aí das ondas do rádio, através das asas da gaivota. E o pessoal, tomara que o pessoal agora... Ah, eu ouvi você na rádio, você é o rapaz que toca ali na praça. Tomara, vai ser muito legal. As pessoas comecem a... A minha mãe tá ouvindo, isso aí. Ajudar mais. Ah, já é um bom negócio já, viu, meu? Telefone de contato, agenda, como é que faz pra... Telefone para contato. Vivo, 997-44-2286. Repetindo, 97-44-2286. E o fixo 3833-7328. Ou na internet como Bruno Carneiro Bastos, no SoundCloud ou no Facebook. E no YouTube também. Aqui então. Bruno Carneiro Bastos. Bruno Carneiro Bastos, tá? Foi bacana aqui, eu acho que foi legal você ter aparecido aqui. Vamos marcar uma próxima. Muito obrigado. Você vir com um violão em punho aqui pra gente fazer. Vai ser muito legal. Um ao vivo aqui, valeu mesmo. Quer deixar mais algum recado aí pra galera? Ah, agradeço a você a oportunidade, né? Muito obrigado, Brum. Muito obrigado, Mauro Lauro. Muito obrigado, Rádio Gaivota. Obrigado a minha esposa, Gabriela, por me aguentar, por me amar, por me suportar. Muito obrigado a minha mãe. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. Muito obrigado. Ok, então, meu, esse foi o Espaço Local de hoje, né? Sempre lembrando, a gente tem a parceria Apoio Cultural com o Blues on the Rocks. A agenda musical do Blues on the Rocks começando essa quarta e até a próxima terça-feira. Sabadão, né? É carnaval, né? Esse final de semana. Hoje, Que Chutes. Amanhã tem Tacto. Sexta-feira, Super Máfia. Ludmila Mazzucati. No sábado, domingo, Nilo Mariano e o Sassis. Segunda-feira, o Engrenagem. Terça-feira, Ramã. Avenida Chico Santos, 17, no Itaguá. Esse é o endereço do Blues Underlocks. Aquele abraço a toda a equipe do Blues e também para a América Music Luteria. Vem na figura do Fofão, André Fofão, e também do Júnior. Jorginho também. E do Jorginho também, sem dúvida. 3832-1476. Então, leve seu instrumento lá. Valeu mesmo. Vamos repetir mais uma aqui. Essa será a música do Momento Espaço Local, que vai ser... Essa tá muito louca. Não Me Faça Chorar. Com o Ronnie Rock na bateria e Alex Dendê no contrabaixo. Eu nas guitarras e violão e voz. Isso aí, então. Valeu. Até a próxima. E a gente se encontra ainda aqui pelo local. Não Me Faça Chorar. Até mais. Tchau. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h, aqui na Gaivota FM.